Eu queria porra de ver como se fosse já a coisa mais linda que me sucedeu. Eu queria poder encontrar-te no meu caminho longo sem fim, onde um dia me perdi. Olhar com outro olhar. Eu queria poder abrir o todo espectro espiritual, deixar fluir a energia perdida. Eu queria poder parar de sentir e descansar o meu coração ferido. Olhar com outro olhar. Eu queria poder confiar em mim mesma, em mim, em mim mesma. Ai, ao ritmo de cada pulsar, porque eu sei. Eu sei, vai chegar. Eu sei, vai chegar. O ritmo de cada pulsa. Eu sei, vale a pena esperar. Eu sei que esse dia um dia vai chegar. Queria poder escavar as possibilidades para encontrar a minha outra metade. Eu queria poder confiar em mim mesmo, ritmo de cada pulsar. Eu queria poder arranhar a superfície do meu poder e do meu ser. Eu queria poder deixar suceder a metamorfose maravilhosa.